que alegria! Para o céu eu vou, no céu eu vou morar, no céu eu vou morar, no céu eu vou morar, encontrarei lá o meu Jesus. Lá no meu lindo céu, no céu eu vou morar. E lá no céu eu viverei, para sempre louvarei a Jesus, o meu rei. E lá eu vou passear e de tudo desfrutar, no céu eu vou morar. Oh, que beleza! Encontrarei todos os meus irmãos, todos os meus irmãos, todos os meus irmãos, encontrarei lá também a paz que vou gozar, a paz que vou gozar. E lá no céu eu viverei, para sempre louvarei a Jesus, o meu rei. E lá eu vou passear e de tudo desfrutar, no céu eu vou.